Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 2 de abril de 2017. Espero que estejam todos bem e hoje vinha todo motivado para fazer esta gravação quando de repente aconteceu algumas eventualidades que são pessoais em relação à minha própria pessoa, relacionada com mulheres, como não podia deixar de ser, um tópico que me afeta profundamente mesmo como homem, sendo aquela besta insensível como as mulheres me classificam, aparentemente ainda tenho sentimentos para me queixar do que se passa à minha volta. Que é bastante surrealista, não é para estar aqui a despejar para cima de vocês os meus problemas pessoais, mas realmente sincronizou-me um bocado aqui as ideias. Mas aproveito também já agora a deixa e fazer um podcast dedicado um bocado às mulheres. E não me levem a mal. Mulheres, o que quer dizer... É que eu nem sequer levantava o rabo da cama todos os dias para ir trabalhar se não achasse que um dia havia de ser feliz junto a uma mulher. Acho que todo o ser humano normal procura algum tipo de felicidade junto a um parceiro, seja eles qual a tendência sexual que tiverem, mas alguém que sintam que utopicamente sentem aquela palavra que é chamada amor, que todos os poetas sempre têm vindo, desde as pinturas rupestres até às escrituras mais atuais dos nossos dias, a tentar expressar uma palavra que é muito prática para evidenciar algo que é muito estranho. É um sentimento muito abstrato, surrealista, pesa no coração. É irónico porque o amor sempre foi representado com o símbolo do coração e realmente quando o amor acaba é no coração que dói. Não é que a cabeça não deixe de estar sempre a trazer aquele martírio enquanto o tempo com a sua capacidade de curar cicatrizes não atua. É no coração que dói e fica sempre uma cicatriz para sempre. E isto é daquelas coisas que não interessa quem é. Basta seres ser humano e alguma vez teres amado a sério e tudo ter saído tiro pela culatra, como sai a toda a gente, que é uma lição que aparentemente todos nós temos que aprender. Só é chata às vezes a repetitividade em que a lição é ensinada, porque uma pessoa já sabe a puta da lição e mesmo assim a vida tem que cair em cima. E obviamente eu como homem vou falar de mulheres dentro da minha perspectiva, porque, segundo eu sei também, porque sempre tive o privilégio de estar naquele nicho de conversa que engloba só mulheres, porque em certos eventos como casamentos e batizados e essas tretas, eu não tenho paciência para estar no coletivismo do grupo dos homens, porque assim que há aquela pausa em que vai tudo lá para fora, eu já sei que a discussão é: visto ontem o jogo, o meu autorrádio, as minhas jantes, o meu carro, o jogo, o carro, o carro, o jogo. E eu fico a olhar para eles, tipo, com as mulheres deles todas lá dentro, que eu, tipo, numa fantasia qualquer de perversão sexual, ia já fazer uma orgia com elas, e eles estão-me aqui fora a falar de autorrádios, e eu vou ter com elas. E a conversa delas, basicamente. Eu, obviamente, dei este comentário anterior um bocado no gozo, não é? Mas em muitas ocasiões sociais, eu pessoalmente sinto-me mais confortável em ter uma conversa com uma mulher do que com um homem, porque eu próprio também às vezes tenho certos amigos meus, que são amigos, sinceramente, mas há certos pontos nevrálgicos em que eu às vezes quero tocar, que os homens têm aquela reação automática de não entrar em certos tipos de tópicos porque assumem de alguma forma que estão a pôr algum tipo de fraqueza em cima da mesa que não faz parte do que é a vivência de ser homem. E isto é um bocado para as mulheres ouvirem, porque todos nós, apesar de nascermos iguais, chega àquela altura que há uma separação em que, à medida que vamos crescendo, mesmo no ambiente escolar, pré-escolar, as mulheres vão para um grupo, os homens vão para outro, porque começamos nos a comportar em consonância com a nossa própria anatomia, em que muitos marxistas culturais chamam-lhe, com licença, de programação social, Mas eu acho que há as diferenças que nos distinguem, tal como vem desde os primórdios da nossa própria existência, é que nós homens temos um papel a fazer e as mulheres têm um papel a fazer. E o nosso papel, basicamente, é perpetuar a humanidade. E a perpetuação da humanidade só acontece com a reprodução, e a reprodução só acontece dentro de uma base que nós tivemos, a nossa própria construção como seres humanos de amor, em que até hoje, pelo menos, apesar de tudo estar agora assim um bocado virado de pernas para baixo e o amor ser algo bastante trivial, foi a base com que todos nós ainda nascemos. Todo o par de ouvidos que me está a ouvir ainda hoje achou que, de certa maneira, a nossa própria existência neste planeta foi derivada a duas pessoas de sexo oposto que acharam ilusoriamente que se amaram. E é muito triste eu estar a dizer ilusoriamente, porque eu próprio acredito que, de certa maneira, há de haver alguém que me compreenda, que me satisfaça, que me complemente. E eu não estou a pedir nada de mais em relação ao que eu próprio estou disposto sempre a dar em troca. Sacrifício final, porque é aquela coisa que gera, de certa maneira, um homem. Uma analogia bastante idiótica é, por exemplo, o homem tem sempre aquela fixação de puxar os seus próprios limites, como quem diz, por exemplo, subir ao pico do Monte Everest, que é, mas a forma da escalada natural, acampamentos. Duas em duas semanas, habituar o corpo, o organismo ao nível de oxigênio antes de escalar mais 100 metros e chegar com o corpo habituado ao pico e festejar. Mas lá está. Para uma mulher que seja a mulher de um desses homens que faça essa fasquia, que é daquelas coisas que são genericamente mais masculinas, eu não estou a dizer que não haja mulheres que queiram ultrapassar os seus próprios limites por motivações diferentes, mas é uma coisa mais de homem, às vezes, arriscar a própria vida por uma coisa idiótica que possa parecer idiota, obviamente, ou a uma mulher que ama aquele homem, tem um filho ou uma filha em casa e de repente o homem sai numa expedição a subir um pico que é mortal. É uma escalada mortífera, pode não acabar bem. Essa parte é aquela parte que faz a mesma reação que a mulher tem de ser contraditória em termos à ação que o homem faz, é exatamente o inverso que às vezes nos distingue na forma como nós agimos, por causa de sermos escravos um bocado dos nossos próprios cromossomas. E agirmos em consonância com a nossa herança de sobrevivência que dura há milénios. E apesar de nós podermos sempre contrariar esse tipo de tendência ou evoluí-la, eu acho que nunca é de deixar de perder tudo o que nós já herdámos em termos históricos de sobrevivência até este ponto. Porque se nós chegarmos a este ponto, e um dos problemas até nesta altura é a sobrepopulação mundial e a sustentação dos recursos do planeta para todos nós, então aparentemente temos feito um bom trabalho. Mas hoje em dia existe aquele tal movimento feminista. Eu espero que os meus passos a andar de um lado para o outro não estejam a ficar gravados, senão é extremamente incomodativo. Que assumem de certa maneira em que o papel do homem é absolutamente irrisório. E eu, nesse aspecto, eu tenho que dar aqui um comentário que é meu, é pessoal, não é genérico, mas eu pessoalmente, como homem, eu nunca fiz mais nada na minha vida senão idolatrar mulheres. Porque, pronto, faz parte da minha natureza. Elas são lindas, têm um corpo espetacular, são mesmo. É surrealista. Eu próprio fico sempre um bocado aparvalhado pessoalmente, que é provavelmente um dos meus problemas mais fortes. Eu nunca acredito a 100%, ou tipo, eu fico sempre atónito pelo facto de estar numa relação com uma mulher que autoproclama gostar de mim. É estranho, porque eu gosto tanto de mulheres que eu próprio, quando tento pôr na cabeça delas, eu não consigo imaginar um cenário em que eu consiga gostar de um homem ao ponto que elas gostam de nós. Mas ao mesmo tempo, eu já reparei que há certas mulheres que quando estão numa relação só têm olhos de certa maneira para ti. E eu próprio sou igual. Eu amo até ao fim, só que o fim é sempre mais breve, é sempre cortado mais antecipadamente do que às vezes eu próprio gostava de que acabasse nas circunstâncias em que foi. E é uma merda. Mas há aqui uma guerra entre os sexos que eu acho que não devia ser. E é capaz de ser mais um daqueles mecanismos de engenharia social em que a divisão provoca sempre com que seja mais fácil a governação de uma multidão, porque enquanto nós estivermos a discutirmos uns com os outros o sexo, as tendências, as cores, os clubes, seja os partidos, seja lá o que for, enquanto andarmos a discutir assuntos irrelevantes, estamos a cair na armadilha que é a manipulação social que nos leva a este ponto em que nós hoje estamos a viver hoje em dia, que eu conheço muitos casais de sucesso e excelentes pais, mas são muito menos do que os que eu desejava que realmente existissem. Eu consigo apontar bem mais. Lá está, eu até tenho que usar as pontas dos meus cabelos para contabilizar os casais falhados, em que o próprio parto da criança em particular já está isolada de haver o segundo cônjuge. Em termos de os casais, que eu sinceramente acho que vão fazer um bom trabalho, ou seja lá qual for o trabalho que eles façam, a responsabilidade do comportamento do filho depois, quando for adulto, cai fora das mãos daqueles pais, porque eu, pelo menos, testemunho que eles fizeram o melhor possível. Agora, obviamente que a vida é uma lotaria cósmica, nunca se sabe bem ao certo como é que aquele indivíduo que um dia vai ser soberano intelectualmente ou manipulado altamente pela sociedade que nos rodeia vai se comportar. Quais vão ser os valores? Às vezes, certas coisas que muitos pais possam fazer em relação à educação do próprio filho estão a ser prejudiciais em termos de ele aprender o verdadeiro valor que as coisas demoram a ser atingidas na vida. E isso pode provocar alguns distúrbios psicológicos, e exemplos desses, com certeza, que eu sei que não faltam a toda a gente que até me está a ouvir. Conhece alguém dentro dessa categoria que era muito promissor, mas de repente a coisa descambou, e depois também há o exemplo absolutamente contrário: parecia que ia ser um degenerado total e de repente atinou. Porque eu, como gosto de chamar à vida, é uma lotaria cósmica, mas independentemente da lotaria cósmica ser feita ou não, eu acho que das coisas que uma criança, quando é posta neste planeta, como todos nós já fomos, continua a achar que dentro de algum tipo de normalidade, seja homem ou mulher, devia ter o privilégio de confrontar um país, ter o exemplo masculino e ter o exemplo feminino enquanto crescem, independentemente do sexo com que cresceram. Só para terem uma ideia, porque uma educação unilateral pode criar uma tendência em que a própria frustração do pai, em termos de projeção psicológica, acaba por mudar, manipular, moldar o raciocínio da criança em questão e basicamente traumatizá-la sem algum tipo de trauma, porque lhe foi passado através de um trauma não admitido do próprio progenitor, seja ele qual for. Isto são coisas que podem parecer bastante levianas ou triviais, mas se tomarem um pouco de atenção, vão ver que nós temos esses exemplos todos à nossa volta. E o mais engraçado é que, até num certo núcleo excepcional de pessoas que nascem sem os dois pais, ainda se torna uma motivação mais forte de se tornarem um ser humano mais decente do que os próprios pais. Mas são umas exceções muito raras, porque genericamente é a desculpa perfeita para um toxicodependente ser que o faz, porque a minha vida foi assim e a vida não é boa para ninguém. A vida é uma merda para todos. Todos nós temos uma desculpa para ser um pitcher de merda, mas não vale a pena, porque já é mau que chegue, porque mais enterrarmos um bocado mais. Não. Há certas opções que as pessoas depois tomam em relação a usar A tragédia da vida delas, porque nunca assumiram que a vida é trágica para todos. Acham que é tão excepcional para elas que se deixam cair em certos poços que acabam por hipotecar a sua própria vida. Epá, é a segunda vez, a segunda vez. É incrível, eu estou sempre a ser interrompido quando estou a tentar gravar um podcast. E é a merda do telemóvel. Alguém me telefona sempre, mas tudo bem. É alguém da minha família que se preocupa comigo, das poucas pessoas que eu considero com muito valor. Mas peço desculpa pela interrupção. Eu próprio até perdi um bocado aquela linha de pensamento com que estava a falar. Tenho que me levantar às 5 da manhã e gravar isto, senão alguém me telefona e interrompe sempre a cena, mas na boa. De quem foi, eu não tenho nenhum dedo a apontar. Independentemente disso, estava a falar daquelas. Puxa, agora como é que eu vou retomar isto? Porque basicamente tive um telefonema que foi tão intenso em termos pessoais que posso partilhar a minha vida com uma pessoa que é da minha família. Que de repente perdi-me um bocado no assunto, mas estávamos a falar de basicamente relações. Eu estou. Lá está, perdi um bocado. Perdi um bocado aquele balanço, porque também estou a falar de um assunto que é um bocado frustrante para mim próprio neste momento, há alturas que estou em alta e há alturas que estou em baixa. Isto é uma daquelas alturas que estou em baixa e sinceramente eu não percebo porquê. Há certas coisas que isto deve ser daqueles demónios. Eu acredito que, mas eu próprio. Já tive alguns eventos em que, a culpa é minha, né? Eu é que fui o filho da puta. Eu é que fui o mau da fita mesmo. Mas por pior que tudo tenha sido feito da minha parte, eu já levei com uma equivalência bem mais pior. Isto pode-se chamar filosoficamente o que é o karma. E eu sempre achei piada ao conceito do karma em relação a tudo o que tu fazes vai ser feito de volta contra ti. Ou seja, os teus atos e as tuas consequências vão acabar por cair no colo. Mas eu sempre achei que a teoria do karma até está correta. O problema é que o Vítor Salgado rouba o OBS e eu é que pago o karma dele. Não, é que não haja karma a pagar, aparentemente. O karma está a ser pago por pessoas erradas e parece-me que, de certa maneira, há certas alturas das nossas vidas que a gente parece que cai-nos tudo em cima. Como é que é possível? Na pior altura, é tipo, se eu já sou um cão encostado a uma sarjeta, escusam-me de me dar mais pontapés. Eu estou-me a ver se consigo levantar. E de repente parece que estou a pagar o karma de alguém que fez bem mais pior do que seja lá o que for que eu tenha feito na minha vida e parece-me que não é justo. Mas isto é um sentimento que eu acho que em qualquer tipo de contexto quem me esteja a ouvir, alguém se consegue identificar com um exemplo parecido. Porque isto, pois, é a nua, crua, cruel verdade da puta da vida, é que a vida não é justa, mas também não precisava de ser tão injusta. Isso é que é irritante, porque as pessoas mais injustas são recompensadas e são mega milionários, e a gente, como povo que é injustiçado constantemente, ainda se põe os joelhos a idolatrar e a perpetuar a fortuna dessas pessoas para viverem felizes, quando nós próprios tentamos encontrar a nossa própria felicidade pela canalização de uma celebridade qualquer que está a tentar ser algo que basicamente não é produtivo massivamente em termos psicologicamente sociais. Não vale a pena estarmos a gastar o nosso tempo. O tempo é exatamente isso. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Eu sei que já disse isto num podcast anterior, mas é verdade. Todos nós nascemos como a sentença de morte. Toda a gente pode ser contra a sentença de morte no sistema prisional ou legislativo dentro da utopia que o homem construiu de regras de sociedade sobre ele próprio. Mesmo que tu sejas contra a pena de morte, que é uma discussão diferente e eu nem sequer vou dar a minha opinião, é só um exemplo. Nós nascemos todos condenados à morte. Isto é óbvio, não estou a dizer novidade nenhuma. Todos nós um dia vamos morrer. Agora, a coisa mais engraçada em relação à nossa própria mortalidade é que nós não sabemos o dia, nem o porquê, nem como, nem nada. E isso é daqueles aspectos que, se eu alguma vez tiver que dizer que a ignorância é uma bênção, porque eu não defendo a estupidez, defendo a ignorância, mas há uma diferença entre ignorância e estupidez. A ignorância é quem não sabe, a estupidez é quem sabe e continua a ser ignorante. Ainda bem que nós sabemos, não sabemos o dia em que vamos morrer, porque se tu soubesses o prazo, o teu próprio prazo de validade, a nossa vida parava imediatamente. Todas as nossas motivações pessoais eram postas em alto, porque, quer dizer, a própria confrontação com a morte física, isso é algo que acontece à medida que a idade passa. Eu nunca saquei da carta da idade quando estou a ter uma discussão com alguém que é mais novo do que eu ou mais velho do que eu. Leva mal quando alguém mais velho do que eu acha que sabe mais do que eu porque é mais velho do que eu. E eu nunca levei a mal alguém mais novo do que eu dizer algo que eu próprio já o concluí, concordo e só lhe dou o elogio, porque às vezes não interessa até que ponto é que tu saibas lá ou quanto tempo de vida. A mim o que me interessa é, dentro deste tempo de vida que tu estás a viver, o que é que tu tens de tirar proveito? Tu estás a tomar atenção às lições? Tu estás atento? Tu és realmente aquilo que achas que és? Esse tipo de perguntas que são um bocado mais profundas às vezes irritam imediatamente muita gente que acha que já tem os pontos nos is, inerentemente, e de repente eu lanço-lhes um repto em relação a uma pergunta absolutamente trivial, porque isto é das coisas também mais abstratas que eu sinto dentro da minha vida, que é: eu não sei o que é que ando para aqui a dizer, eu acho que toda a gente devia falar igual a mim, porque eu não estou a dizer nada de especial, parece que estou a dizer o que toda a gente tem só vergonha em dizer, porque toda a gente o sabe inerentemente, de certa maneira. É esta a questão, qual é realmente a nossa motivação? Tu conheces-te a ti próprio, tu sabes te identificar a ti próprio, tu consegues de alguma maneira fazeres um compromisso com um ser humano idêntico a ti, seja amor, amizade, uma questão de palavra, de honra, em relação a ti, cumprires a tua própria palavra, porque apesar da palavra ser bastante trivial quando nós olhamos para os nossos políticos a fazerem promessas que nunca as vão cumprir, nós, entre pessoas, amigos, respeito, amigas, mulheres, namoradas, tem tudo a ver com uma questão de sinceridade, tem tudo a ver com uma questão de abertura, tem tudo a ver com uma questão de tu próprio, como é que te consegues te dar e receber em troca. Porque isto da experiência humana, existe sempre aquela fase da nossa obrigação laboral para termos algum tipo de condições financeiras para podermos construir uma família, porque é uma tristeza, devia ser ao contrário. Nada devia impedir um casal que caia em amor em fazer a reprodução e a perpetuação da espécie, mas temos que ser obrigados, infelizmente, a escolher a altura certa devido a motivações financeiras e sociais, porque nós nunca queremos que o nosso filho, isto parece-me que é daquelas regras básicas que todos os pais deviam cumprir, é que eu, se tive algum tipo de conforto, os meus pais fizeram o melhor por mim do que eles próprios viveram, eu próprio vou ter que fazer o melhor pelo meu filho ou filha, whatever, do que eu próprio vivi. E depois, no, na conclusão final, se eu conseguir ser alguém bem melhor do que eu, sem ter sofrido tanto como eu dá-me aquela sensação que o meu objetivo como pai foi cumprido, era exatamente isso que eu queria. Mas na realidade, como até os nossos próprios pais são pessoas, seres humanos como todos nós, o que é um pai? O que é uma mãe? O que é um ser humano? É a mesma merda, simplesmente houve ali uma reprodução em que de repente tu tiveste a responsabilidade que pode até nem sequer ser compreendida dentro da cabeça que os têm que cumprir esse tipo de responsabilidade. E apesar de ser uma responsabilidade educar um filho, também há aquela coisa, mais uma vez, como eu chamo-lhe, a lotaria cósmica, porque tu nunca consegues saber ao fim e ao cabo, porque há qualquer clique dentro de nós que nos torna exclusivos. E o mais engraçado é que eu próprio, para bem ou para mal, eu prefiro interagir com pessoas que ouvem o seu próprio clique, sejam negativas, sejam positivas, pelo menos são autênticas. Agora, as pessoas que me obrigam a mim próprio a ganhar ilusões para só mais tarde de me desiludir, porque só se desilude quem se ilude, mas mesmo eu próprio, sabendo isso, às vezes sou obrigado, em nome do amor, a ser levado contra uma ilusão que acabou por ser uma desilusão. E eu próprio, e isto é o que me irrita mais. Obrigado aos meus 49% de cromossomas Y que ainda vivem dentro de mim. Por mais racional que o meu discurso às vezes possa poder parecer, tudo parte do coração, tudo tem uma base sentimental. Eu começo um tópico porque eu sinto algo e tento pôr algo que eu sinto por palavras. Não é algo que é racional, que eu tento pôr por palavras um sentimento. É absolutamente ao contrário. E pá, é daquelas coisas que todos nós na vida já passámos por fases idênticas ao que eu estou a tentar descrever. Todos nós tentamos aprender a lição e não cair na mesma esparrela na próxima, e todos nós vamos cair, obviamente, na mesma esparrela novamente, com consequências cada vez mais graves e catastróficas dentro da nossa própria alma. Em prol do quê? Mais uma vez, daquela definição parva que todos os poetas não conseguem encontrar mais nada senão definir com uma palavra: amor. Isto vem da boca de um homem. Lá está. Se houver alguma mulher a ouvir, e se houver alguma que me conheça, sabe perfeitamente que eu sou assim, mas é pá. Eu acho que às vezes um dos maiores obstáculos que os homens têm com a interação em relação a uma conversa com uma mulher é conseguirem se exprimir de uma forma sentimental, porque eles podem achar que isso, de certa maneira, tem alguma conotação homossexual. Eu, sinceramente, sinto-me tão confortavelmente dentro da minha lesbianidade que eu consigo falar do que eu sinto com uma mulher que até são muito mais fáceis de, tipo, transmitir a mensagem do que estafermos de muitos homens que são umas bestas realmente insensíveis. Mas ao mesmo tempo, olha, sabes que mais? Essas bestas insensíveis são felizes e as mulheres deles ainda vêm ter comigo a tentar procurar algum tipo de solução. Como é que elas conseguem pôr aquele homem na linha? Porque basicamente elas criam alguém. Não bem assim. É um bocado. É a futilidade, é o aspecto. É tipo, olha, tu tens bom aspecto, mas depois és uma ganda merda. Até eu, como homem, eu sou o primeiro homem a dizer que sou vítima daquele estereótipo da mulher que se veste quase como uma slut na rua, que eu tenho que, obviamente, toda a gente vira ao pescoço para ver a tanguinha enfiada no meio do rego, mas ao mesmo tempo eu digo, claro que, obviamente, como uma fantasia sexual, eu tinha aqui um ato sexual num instante já. Mas ao mesmo tempo eu não sei se queria uma relação estável com uma mulher que se está a pôr daquela maneira exposta. Eu não sei se ficava satisfeito em passear na rua com uma mulher em que todos os homens estão a olhar a pensar exatamente o mesmo que eu. Apesar de ser uma fantasia. E eu não estou a dizer isto porque, epá, fogo. Epá, eu torno mesmo. Não é. É uma questão, às vezes, como é que eu me consigo explicar. Há muita mulher que eu conheço que são fisicamente atrativas, mas apresentam-se de uma forma que demonstra respeito por elas próprias. Elas sabem que o são como são, mas não usam essa arma contra nós, como homens. Que é um bocado. É um bocado como se nós homens usássemos as nossas armas inerentes, contra as mulheres. Basicamente, se calhar, vou dizer o quê? Violência, imposição física. Epá, eu nunca. Eu não. Eu, lá está. Eu sempre achei aquela forma como a mulher às vezes usa o corpo sem censura nenhuma, porque. Obviamente, pá, nos tempos que correm, eu não preciso pagar algum tipo de despesa adicional num bar de strip para ver. Ou até aquele efeito psicológico idiótico de quando uma mulher está na praia, hoje em dia, então, com a tanguinha e o monokini e etc. Pá, perfeito para mim, ótimo, é pá, lindo. Eu não tenho nada contra, mesmo, perfeito. Mas se por alguma razão aquela mulher que está de tanga e topless sai da praia e começa a andar na via pública, de repente torna-se embaraçoso andar vestido daquela maneira. Porque até aí existe um efeito psicológico em relação à fronteira física em como tu podes andar daquela maneira ou não. Porque se uma mulher andar de minissaia e eu lhe viro as cuecas sem querer enquanto ela sobe as escadas, é extremamente embaraçoso para ela. Para mim foi um dia que eu não me vou esquecer, mas. Extremamente embaraçoso para ela. Se ela estiver na praia, ainda com menos roupa interior do que. É absolutamente aceitável, porque é assim. É assim. A gente na praia anda quase seminus. E tudo bem! E tudo bem! Na boa! A própria invenção da roupa é quase. A invenção da roupa é uma invenção. É. Epá, ouve, sei lá, às vezes até me dava quase conceptualmente a vontade de dizer que tal termos esta discussão todos nus? Porque sem roupa, até a nossa própria personalidade fica afetada. Porque se tu estiveste todo nu, como nasceste no mundo, e tivesse uma. Imagina o parlamento em que toda a gente estivesse nua. O próprio teor da conversa era capaz de mudar um bocado de natureza, porque. Enfim, porque quando não tens mais nada como ser humano para te mostrares ou para te disfarçares, quando tu te apresentas como ser humano autêntico que realmente o és, e lá está, como vê, não tenho nada contra a nudez, é o bottom line, é that's it, it's over. E é exatamente isso que acontece. Quando um casal se ama, acabam-se os segredos, acabam-se os tabus, as coisas mudam, mas hoje em dia existe uma certa programação social em que a própria entrega espiritual, sexual, seja lá o que for que vocês queiram chamar, porque eu próprio não me vou pôr aqui a definir-vos o que é a palavra amor em última instância, porque se ninguém o fez, não sou o que eu vou fazer. Só acho estranho o porquê que de repente, depois de tanta entrega, tudo acaba por ser hipotecado e dispensado a um preço baixo. Será que. Eu sei que há pessoas que não valem um caralho. Eu próprio estou-me a queixar um bocado disso por causa disso, mas. Depois de tanta coisa, é que não dá para algum ser humano absolutamente normal, que tenha algum tipo de empatia ou mínimo respeito sobre ele próprio para saber amar alguém. Parece estranho, mas pensem bem no que eu disse agora. Porquê? Podíamos ser mais felizes. Não sei quais são as influências. Sei quais são as influências, mas o amor está a ser trivializado. E por mais utópica que a palavra seja, Isto afeta toda a gente e ninguém me venha dizer que não. E mesmo que não vos afete, caso vocês achem que me estejam a ouvir, que não vos afeta, independentemente da vossa conclusão, devem ser daquelas pessoas que, independentemente disso, andam a pôr putos neste planeta. Vocês estão a jogar na lotaria cósmica sem bases e é uma pena. É uma pena porque o puto nunca tem culpa. O que é que se lixa as pessoas? Eu próprio sofro a minha parte, já fiz sofrer a minha parte, mas pelo menos fico reconfortado em nunca ter deixado como herança um ser qualquer que havia de nascer à minha conta pelas decisões erradas. Pelo menos nesse aspecto tive o juízo e tenho que dizer que é uma tristeza. É uma tristeza eu ficar satisfeito com a minha própria conclusão, porque se nós vivêssemos numa sociedade realmente evoluída, não só as pessoas tinham uma percepção mais pura do que o que realmente interessa dentro das próprias almas delas, como ter um filho não havia de ser um problema financeiro. Tinha que ser algo natural, que é algo natural, mas é, eu estou neste mundo da merda. Eu tenho que pensar assim, senão estou fodido. Eu já estou fodido mais ou menos assim, quanto mais ainda ter que pagar o sustento de um filho, uma mulher que já me odeia e já vai no quarto homem com o terceiro filho. Não estou interessado nessa merda. Tenho muita pena, mas pelo menos à minha conta, ninguém vai sofrer esta cruel realidade ou este milagre diário que todos nós nascemos. É simplesmente tipo, enquanto eu não sentir, lá está, é a diferença, não é o que eu achar, enquanto eu não sentir que é o momento ou a mulher certa. Infelizmente, nesse aspecto, o meu instinto tem estado sempre correto e errado. Mas, ao mesmo tempo, o que é que eu vos posso dizer? Eu acho que até, de certa maneira, havia de dar um bom pai, mas não consigo encontrar a mulher. E eu não estou a dizer isto de uma maneira, tipo, estar-me aqui a queixar e a fazer uma sessão de psicoterapêutica através de um podcast. Eu estou a dizer algo que eu sei que é identificável com muita gente, homem ou mulher, que me possam vir a ouvir um dia. Isto é daquelas coisas que realmente só o diálogo pode resolver, mas depois o diálogo tem que ser imparcial, porque se o diálogo começa com uma imposição à partida, então nunca há de haver o tal compromisso, porque tudo tem a ver com uma questão de equilíbrio. E eu espero que alguém que me esteja a ouvir, em particular do sexo feminino, não fiquem a pensar que eu estou a dizer isto que eu estou a dizer, não é do ponto de vista de tipo não vale a pena, é do ponto de vista de tipo isto tem um dia que dar certo para alguém. Será que eu estou assim a ser tão. Porque eu também compreendo o lado das. Obviamente, quer dizer, que bestas, é uma lotaria também. O homem que próprias, vocês próprias escolhem para a vossa vida, porque os homens também são bastante peculiares, mas também não nos vamos esquecer que as mulheres também são bastante peculiares. Então temos que chegar à conclusão que basicamente o ser humano é bastante peculiar. Tem tudo a ver com uma questão de sinceridade, integridade, valores pessoais que tu tens para ti próprio, porque tu não consegues ser ninguém melhor para o próximo se tu não conseguiste compreender a ti próprio em primeira instância, porque já desde o visto que nós somos todos iguais, quanto mais tu te conseguires compreender a ti próprio, melhor consegues interagir com a própria pessoa porque ela é igual a ti. Mas não. Existem estas fronteiras divisórias e que são basicamente impostas ou tipo alguém que faz parte da nossa educação quando vai crescendo, que sempre passou por uma questão de frustração amorosa, como se calhar está a ser o meu desabafo neste momento. Mas eu acho que estou a tentar pôr a coisa de uma maneira construtiva, não estou a denegrar as mulheres de maneira nenhuma. Eu até prefiro, como exemplo particular, em denigrar os homens em particular, porque eu os conheço bem melhor e adoro mulheres, mas ao mesmo tempo, obviamente, também tenho as minhas críticas em relação às mulheres. Mas hoje em dia existe um movimento que não me permite a mim próprio, como homem, ter alguma crítica em relação a uma mulher. E eu tenho críticas em relação a mulheres. Eu já tive mulheres que se comportaram bem melhor, bem pior do que muitos homens que eu conheço. E também reconheço que há muitos homens que vivem à minha volta que são umas bestas e eu nem sequer compreendo porque é que elas andam com uma mulher tão fixe quando eles próprios não mereciam. Mas é este o problema, é mais uma daqueles clichês estúpidos que aparentemente os opostos atraem-se. Quanto mais incompatível, melhor. Porque eu próprio também já percebi que se eu ando à procura de mim próprio, eu não consigo ouvir em mim próprio. Eu gravo estes podcasts, eu edito estes podcasts e eu nunca mais os consigo ouvir. Eu não consigo ouvir em mim próprio. Por isso, por raio é que eu havia de gostar de estar com alguém que falava como eu. Mas, obviamente, quando eu arranjo uma mulher, eu não arranjo uma mulher, elas é que me escolhem a mim, porque é mais uma daquelas maldições de ser homem, mas, enfim, pronto. Não me tem faltado exercício para falar, mas. Acaba sempre ser destrutivo. Eu próprio uso sempre o termo mais uma relação, mais uma mulher que me vai pôr o coração num carril e o comboio vai passar por cima e esmagá-lo, porque eu caio sempre na ilusão de amar aquela pessoa que está minimamente interessada em mim, mas depois tudo se torna enfadonho, porque uma noite num bar com uma conversa pode ser bastante é possível, mas de repente tudo se torna enjoativo quando de repente eu durmo com aquela mulher, porque tudo muda de repente. O ato sexual, por mais trivial que esteja sempre a ser transmitido em termos sociais, como tipo, ah, isto é na boa, faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, isto é tudo na boa. Faz moça, acredita. Acreditem que, por mais que a gente queira acreditar na propaganda, só um bocadinho. Por mais que a gente queira acreditar na propaganda que nos é transmitida em filmes, séries ou feministas que afinal até são lésbicas porque nunca encontraram um homem de jeito. Eu compreendo porquê. Mas vá lá, será que nos podemos complementar a nós próprios? Eu agora, só como exemplo, eu queria-vos mostrar aqui um clipe, um excerto, que é basicamente uma mulher, hein? A falar mal, não é mal, a dizer basicamente o que eu acho, é nós temos que nos complementar. Agora, este novo movimento feminista que quer ser matriarca porque acha que a nossa sociedade é patriarca, estão-se a tornar no mesmo inimigo. Eu acho que não é esse o caminho e acho que todos nós na sociedade temos alguma coisa a perder quando deixamos de assumir os nossos reais papéis porque eles são o que são, nasceram geneticamente connosco. E se tu achas que isso vai-te contra a tua própria natureza, então faz-nos o favor de te decapitares a ti próprio porque não estás a abraçar a tua própria humanidade. Eu vou-vos mostrar aqui um clipe, mais uma vez em inglês, para variar, né? In minis. De uma mulher a falar bem dos homens, que é coisa rara, eu sei. Mas eu já agora eu quero partilhar com vocês, homens, uma mulher a falar bem do papel inerente que nós, como homem, uma mulher que chegou à conclusão que nos estarmos a pôr-nos femininos é mau para a cultura. Vamos lá então. Men in minis. This was the reaction by some Dutch protesters to recent mass sexual attacks in Germany, taking a stand in skirts. But will it solve the problem? Iban, I get the message about women. They are not the problem. What message will this send to the men who attacked? Well, when we see this video, it's exactly the core problem. Men in Europe. Many men are acting like women, and those men from those foreign countries, asylum seekers, they don't respect women. So when men act like women, I mean, we do have a problem because we have no masculine power in our society to fight back this male aggressive culture. I think if you look at our politicians, they're very soft. They're like mothers. I mean, they are embracing, they're inclusive, and they talk about how we should embrace refugees. Of course, we should help people that are in need. But, I mean, they can't deal with the rapings, they can't deal with terrorism. So, I mean, European politicians look very weak, and that's because our culture has become feminized. This militant feminism that has been going on for decades, now we see the consequences that many men here are brought up to be women and think like women and be soft-minded. But and that, is what Europe is about. That is part of European qualities that the European Union promotes. It talks about promoting at least all the time. And these refugees are coming to Europe. Shouldn't they adapt to that? Well, I think that was not what Europe used to be. I mean, normally we have had like male hero virtues. And, you know, a culture needs to be balanced. It's fine that we have women's rights, and I really defend them. But I think a culture to be balanced and to work out well, you need to have both the masculine part and the feminine part. And now the masculine part is lost, and we see the consequences. We see how the postmodern values are just a construction, and it's a very fragile fundament. And now we see that we don't have any male that can stand up, who can fight back those male aggressions that we are facing. So the vacuum that feminism has created means that women are becoming victims of those male aggressions. Maybe this secular humanism is just an illusion because it doesn't work. I mean, we see that women are threatened in many centers for people that come as refugees. We have violence against Christians, rapings. I mean, and our politicians don't know how to deal with it. You see that the terrorist has the upper hand. Our leaders cannot protect our culture because they don't know how to be masculine. They don't know how to fight back because they don't dare to. And I think it's a huge problem. So we need a sort of male revolution. You know, it's very simple. It means that men needs to take responsibility to go back to the old male virtues, to defend the women, the children, and the culture. Because now, I mean, this postmodern project is dead. It doesn't work. And if we continue to be like soft and we have this idea that there is no evil, everybody is nice, if they just get a car and a job and they get well integrated, everything is fine, it's not going to work. E aí está, da boca de uma mulher. Ela própria estava a falar numa questão de equilíbrio, porque o homem tem que abrir a mente à sensibilidade feminina e a mulher tem que aproveitar esta parte que a gente tem de masculinidade para proteger a família. Foi assim que nós chegámos até 2017 e não me venham cá dizer que se começarmos a fazer o contrário, isto vai ficar melhor. É básico, básico. E se existe uma coisa em que realmente as pessoas são autênticas, e tu queres ver a verdade entre um homem e uma mulher, sexo. É exatamente aquela altura em que o animal dentro de nós vem ao de cima. Eu sei que há seres humanos que ficam extremamente ofendidos por serem comparados a animais. E eu aconselho-lhes a esses seres humanos a tirarem um selfie quando forem à casa de banho purgar, para terem a ideia que são seres biológicos exatamente iguais, das mesmas regras, de todos os mamíferos que existem neste planeta. E vamos morrer. Sempre, nós temos um prazo. E até lá, das melhores coisas que nós podemos aproveitar na nossa vida é abraçar as nossas diferenças e amar uma mulher ou uma mulher amar um homem. Ou seja lá quem for que se amem eles próprios, whatever. Estou a falar numa perspectiva heterossexual ou lésbica. É só isso, as coisas são tão simples. Eu não sei porque Hayek acaba por falar tempo e tempo a fios, a apontar o dedo, ao óbvio. É a coisa mais simples do planeta, o amor entre um homem e uma mulher. E provas a tua existência. Se tens um par de ouvidos para estás a ouvir o que eu estou a dizer, Tu és fruto do amor entre um homem e uma mulher. Mesmo. Não me interessa o que é que a tecnologia possa fazer. Eu sei que ainda há 3 semanas um homem pariu um filho. Mas isso são aberrações. Eu também meto um crack num software. Não devia ser assim. Eu devia pagar por ele, mas é assim que a ciência e a inteligência é a nossa maldição. Nós achamos que podemos contornar a natureza. Eu sei que a homossexualidade é natural para muita gente, mas eu também acho que, de certa maneira, a homossexualidade hoje em dia está a ser propagada como um estilo de vida que pode estar a corromper muitas almas que, no fundo, quando fossem mais adultas, eram afinal heterossexuais, quando descobriram a sua própria voz e acabaram por ser influenciados e ficaram corrompidos em termos de físicos e psicológicos por alguma ação que foram convencidos quando eram ingênuos demais a praticar algo que agora se torna em algo traumático, em que basicamente algumas dessas pessoas a única escapatória que encontram é passar aquele trauma a mais alguém que não tem a culpa disso, e isso chama-se pedofilia. Aí pronto, isto é só um lá está. Eu acho que as coisas são mais simples. Tudo o resto é poluição. Tudo o resto é poluição. Há homens que não sabem ter uma conversa com a mulher. E há mulheres que não sabem atingir um ponto de equilíbrio com um homem. Porque uma reivindicação delas é sempre superior, porque a tua reivindicação vem sempre de um ponto de vista de tu seres um cão. A carta do sexo é sacada por elas constantemente, como forma de chantagem. E eu pensava para mim que afinal estava a ser bom para todos, mas aparentemente parece que é um favor que me estão a fazer. E eu, como homem, tenho que me sentir ofendido, não é? Quando alguém me saca de uma carta sexual como chantagem em relação a algum tipo de atitude ou opinião que eu tenha, isso não é justo. Dá para ter uma discussão, porque basicamente é o que as mulheres gostam muito de ter. É uma discussão com os homens e ele não me compreende, não me ouve. Eu já ouvi isso tantas vezes. E eu tenho que dizer às minhas amigas, pá, desculpa lá, eu sou amigo do teu namorado, mas eu nunca fui para a cama com ele. Eu não sei qual é a conversa de almofada que vocês andam a ter. Mas faz parte. Às vezes parece que as amigas dos meus namorados se calhar gostavam mais de andar comigo do que os próprios namorados, porque eu tenho mais ouvidos para elas do que os próprios namorados. Mas elas gostam de levar nos cornos também. É estranho. Lá está, os opostos atraem-se. É tipo, não sei. Para mim não é complicado, mas sinceramente eu levo com o baralho, com a complicação do costume, e estou sempre a sofrer, mano. Também estou sempre a sofrer, por mais sincero que eu seja, por mais ouvidos que eu deia, acabo sempre a pagar um preço que eu nem sequer solicitei. É um preço elevado demais. E eu até achava que estava a fazer um bom papel. Eu, por pior que seja como homem, eu nunca tratei mal uma mulher com a qual eu andasse. Agora que elas se irritam com a maneira como eu sou, que é a primeira coisa que as atrai no princípio, depois irritam-se porque não sei. Se eu soubesse era mais feliz, mas não sei. É estranho. Ao mesmo tempo, pronto, é assim, é um bocado frustrante para mim e para todos. Às vezes, porque as relações têm sempre aqueles momentos ótimos, que eu espero que muita gente que me esteja a ouvir esteja naquele pico ótimo e excelente, e que se compreendam uns aos outros e que conversem e que façam o correto. Mesmo o dia que a coisa acaba, ao menos façam o correto. A coisa acabou, tchau, eu sigo a minha vida. Não é escusado estar a fazer certas coisas que destroem as pessoas por dentro, porque era escusado. Há pessoas que merecem uma cadeira nos cornos e há pessoas que não merecem certas atitudes com que são com que acabam por ter que pagar aquele preço. É horrível. Isto dá cabo das pessoas. Por mais trivial que toda a gente considere que o amor seja hoje em dia, o amor afeta mesmo as pessoas a um nível tão profundo, e o mais triste, na minha opinião, é que depois acaba por ter que nascer putos à conta de experiências que não deram resultado, que depois têm que interagir neste mundo que perdeu absolutamente algum tipo de valor em relação ao que é o significado da palavra amor. E qual é o significado da palavra amor? Sei lá. Mas que me afeta, afeta. E que afeta toda a gente tem que admitir que, obviamente, que afeta. E pronto, eu acho que vou ficar por aqui. Eu tinha para aqui uma data de tópicos para discutir, mas realmente houve aqui um evento de última instância que me mandou assim um bocado a mente para o lado. E fiquei um bocado. Perdi um bocado a minha percepção. Passei o dia todo a planear mais ou menos como é que este podcast havia de acontecer e aconteceu de uma maneira absolutamente diferente. Para variar. Mas é assim, não vos quero enjoar mais. Não sei se fiz algum sentido. Eu sei que faço algum sentido para alguém que já tem o coração partido mais que uma vez até por isso. Espero que me compreendam e desejo o melhor para todos, como sempre. E que sejamos felizes e prósperos e que venha a justiça. E tudo bom para todos. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado.